os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. A trilogia começa agora! Olá, família! Olha nós aqui juntos mais uma vez. E hoje, mais do que nunca, somos uma só família. Um só coração. Juntos, mãos dadas. Irmanados pelos mais puros e fortes sentimentos. A fé, o amor, a gratidão e a devoção à padroeira do povo paraense. São incontáveis peregrinos que vêm dos mais diversos cantos do Pará. E por que não dizer de todo mundo? Eu, você e todos aqueles que já viveram a emoção de caminhar com a Santinha, sabemos que esse é o momento espiritual único, inesquecível e, acima de tudo, intransferível. São milhões de almas na mesma sintonia. São todas as vozes exaltando a Mãe Santíssima com uma mesma canção. Ave Maria. Um felicírio! Hoje somos todos iguais. Não existem ricos nem pobres, brancos nem negros. Todos caminhando na mesma direção. Na maior manifestação mariana do mundo. E isso, orgulhosamente, só tem aqui, na terra do tacacá e do açaí. Sejam todos bem-vindos à festa live do Círio 2018. Aproveite e viva intensamente cada segundo. Cada momento tem que ser especial. Hoje o que a gente deseja para cada um de vocês é que vocês se sintam muito à vontade, que se sintam felizes no Pop Live. E você que está vindo pela primeira vez no maior show profissional das aparelhagens do planeta, seja muito bem-vindo. Vem ser live você também. Pode vir! E aí, galera bonita do Pará, vocês estão preparados? Hein? Haha, égua, maluco, tá desguiada a parada, hein? Bora fazer o seguinte pra ficar melhor. Quero ver a galera do fundão vindo aqui pra frente. Vem de bora. Vem. Vem pro Águia. Vai começar. Solte-se. Liberte-se. Agora eu quero sentir o clima da galera, hein? Só quem é paraense com orgulho grita bem alto. Mais alto, hein? Mais alto, eu não ouvi. Grita bem alto. Mais alto. Mais alto, família. Os irmãos Hélice e Juninho desejam que você tenha o melhor Círio da sua vida. Que este seja do jeito que a família gosta. Com muita pressão. E a tradição! E bicada pra todo lado. Vai, meu águia! Eu quero voar com águia pra galera enlouquecer. Voa, meu águia! Subindo! Hoje eu vou dar-lhe a picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Dá-lhe. Bora começar dessa forma aqui, ó. Joga na pressão. DJ Alisson pressão. Igreja Juninho! Pra cima, garoto! Bora que tá na hora, Ellison! Saudando todos os romeiros! Saudando todas as pessoas do mundo todo que hoje está presente aqui, curtindo a nossa cultura! Então, vamos começar assim, Ellison! Olha o pezinho! Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo assim, ó! Um, dois, três, vai, maninho! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco. E Diogo é muito louco! Então explode o bagulho! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Se a gente vai pro lado, a gente vai por outro. Então vamos nessa! É pra você, nossa santinha! Going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida assim! E doida assim, cara! E doida, e doida, e doida, e doida, mano! Eu tô sentindo que a galera ainda não endoidou aqui na frente. Então, pera, pega essa latinha. Vambora endoidar! Vambora endoidar! Juninho, bota pra agitar. Alô, primo rico. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Agora vai. Agora vai, agora vai. Minha amiga Lorena de Capitão Boa, só aqui presente. Ela e amigos, e agora sim, ó. Lorena, sente só, sente só a pressão. Bacana, bacana, bacana. Toda a galera aqui presente do nosso lado. Os cachorrões Jujinho do nosso lado também. E eu fico feliz com a sua volta também, papai. É pra subir, é pra subir, é pra subir, é pra subir, é pra subir, é pra subir. Subir! Deixa no batidão, vai, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão, deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa assim, que eu quero ver a torcida do Paysandu aí botando o bracinho, papão. Não tá bem, não tá bem, a verdade é essa. Quem bota fé que o Paysandu vai cair esse ano? Cadê a galera do Clube do Remo aí jogando bracinho pra cima? Cadê a galera do Leão? E quem é do Paysandu joga pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bora DJ Alisson, Sagone e Maninho. Fico o dia inteiro falando. minha vida, criticando as minhas contas. Você não tá me ajudando, só se complica. Fala de fulano, ciclano, mas ainda tá, tá. Os perre que é tchau, pra inveja é tchau, tchau. Você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Aí. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. É só levar que a gata pro carro. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Agora senta, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta tudo, mano. Senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. O pezão aí do seu lado, Ellison. O pezão, o pezão do Bob Marinho. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Bora, pezão! Bora nós, garoto! O Ciro da TJ também! Ele, Estefa! Toda a galera aí com a gente, viu, Juninho? Pode crer, garoto! O Vales! Ricardão Lobo Mal também! Aí, alô! Você também, garoto! Vontade pra ficar comigo, te olho com cara de safado. O Alan se segue! É que hoje à noite eu trouxe um. Ele é a primeira dama! Tamo junto, garotinho, aqui no Pop! Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. DJ Ellison e Juninho Pop. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Se liga, se liga, se liga. E os solteiros, hein? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou. Bora lá, chama o time de explosão. Suas amigas putiane, eu vou comer. Só quero te dizer que tu já perdeu uma, viu? Eu vou comer também. Aí perdeu mais uma. Vai cair. Não vou perdoar ninguém. Se eu tiver. Fala, bola! Não vou perdoar ninguém. Tamo junto, garoto! Eu vou comer também, suas amigas putiane. E o meu amigo Mangani Peixe também com a gente, o professor Mangani Peixe. Ele e a diretora Monique. É, rapaz, é a equipe Furacão. Não mandaria faltar de jeito nenhum. E você representa geral, geral, geral. Se liga, você achando que eu tava com outra. E o Super Pop detonando. Estoura! Vai, LG! Vem pra fiquinha. Dali, DJ Ellison! Dali, Ellison! Fica pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bora, Felipinho do Leilão! Ele e a advogada! Mexer, e eu boto pra aturar. Tamo junto, hein? Felipinho do Leilão! Gêmeas na canção, vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da sua inveja, a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para, vai para. Maninho, nosso amigo Neginho, secretário de finanças lá da cidade de Viseu, tá aqui com a gente, o nosso convidado especial. Ele abraço, Neginho, pra você, do nosso lado. Ele escolhe o Bob pra curtir o Círio. Um abraço feliz, Círio, pra você. E amanhã tem Clube As Nefas, atrás do Cidade Feliz. No baile aquele funk. Quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk. Quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Hey, e quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Amigo Ed, o nosso cantininho está aqui com a gente, vem na frente. Ele e a Paola, o meu amigo Alexandro, também aqui juntinho. Hoje nós vamos. O som raiar. Então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer requebrado, então toma, toma, toma. Nos manda chuva. Ellison. E ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Na manhola. Vou e aí, Rodrigão Federal. Vamos junto, hein, garoto? Juntar a minha tampa agora. Nosso comandante também, Favacho, tá aí. Juntar minha tampa hoje aqui, viu? Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu venha aí, eu trouxe te prometo, não te prometer nada. Não tem sentido de ir na casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, vai faltar nada, não, hein? Se faltar amor, faz o juramento. Bem dia, chega junto aqui. Assinatura de sala comer. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu vizinho com o seu vizinho. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura de sala comer. Bora selar agora, parada. Assim, Alisson, Alisson, Alisson. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Amor, bora machucar. Assim, ó. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. DJ Alisson. Ainda escuto sua voz sussurrar que é só meu. Um amor tão puro viver. É hoje, pessoal. Você é a primeira dama! Tânia, garoto! Tão pertinho de você! Esse casal é pop! Ele disse, ele só quer ela, quer ela, vai, vai, vai! Olha o barro ali, maninho! Os cachorrões do aeroporto! É balde em cima de balde! Ele, o Lucas Moraes também! Meu parceiro Gemac! Voltou em grande estilo. Eu te pedi abrigo, volta aqui. A noite do Sírio. E claro, apaixonado, Gemac. Cara de abito tradicional. Esse é tradicional do Sérgio Rois. Dona Luciana também, valeu, valeu. Negão do coqueiro, negão do coqueiro. Não chora, negão. Juninho, Juninho, tu te lembra do Alci? Aquele da nossa época do Guamá, da modelo, Sururina, Salfilé, Planeta Music, Tortinha do Sete. Pois é, ele tá aqui com a gente! Grande Alci Barraus! Alô, Alci! Alô, Alci! Alci! O Patrick também é de sua. É o Lobo. Fala, Patrick. É o homem da nossa carretinha Megazord. A carretinha aqui é patrocinada pela família Pop. me mandou uma mensagem logo cedo dizendo: Alice, pega pesado com a família! Foi bom te amar. Comigo. Não consigo esquecer os beijos seus. Live. Essa noite de amor. Oh, oh. Live. Você me deixou de um jeito. DJ Fabiano. Alô, Claudinho. Tá. Como é que é? Assim dá demais. Dá demais. É o pop no ninho. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor. Dale, DJ Edson. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que minha eu. Minha amiga Jai, Moranguete, tá apaixonada! Deixa comigo. 3, 2, 1, vai! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque. Ellison. Eu tava chateada assim, mas quer saber, tô nem aí, tô nem aí. E aí, Renan? Esquece isso, passa. Bora pra cima, barbudo! Se pudesse, eu voltava. Red Live também, mano. A terra gira ao contrário. Voltava aquele dia. Pesão Bob! E eu te deixaria. Que barote do pesão hoje. Posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. E pra quem lembra do Bob Gia do Cine do Casota, meu amor, me diz agora porque. Vamos relembrar neste domingo do Círio. Vai ser no Clube Estefa, atrás do Cidade Folia. De piscina, tudo mais. Mas não é amor. Nosso Wagner WG tá aqui com a gente. O rei dos sons automotivos. WG, salte no Wagner. O André Araújo também. O Cássio Faria. Desguiado de Salvaterra. Os desguiados de Salvaterra. Você, meu águia de fogo. E eu? Eu sou. Da onde hoje? Da equipe TF. TF, TF, galera faz o S, o S. Machuca, desgraçado. De novo aqui. Meu garoto Juni, garoto da Cunhotinha. Cunhotinha poderosa, Juni. Te amar e ser feliz. É Juni. E dizer a você do meu amor. Não me abandona, Juni. Eu tô esperando você desde o Caribe. Desde o Caribe, meu irmão. Original! Preciso. preciso de você, yeah. Meu amor. E as Marias do Pop, yeah. Está fria sem você, estou aqui sozinha nesse quarto. É uma nova fase, uma nova era. As meninas arrebentando agora, hein? Bom estilo. Venha dançar no as Marias. Vamos lá, família. A festa de aparelhagem não tem quem compare. E o Peixão e o Padrinho. Eu vou curtir esse som. O águia de fogo arrasta o povão. Com o DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. Joga aí, Lobo! Faz o F. Eu vou curtir esse som. O Alonso segue. O águia de fogo arrasta o povão. Mensagem sempre falando mais forte, né, Wallace? Tamo junto, direto do Rio e direto de Fortaleza. Bora relembrar! Aquelas, Ellison. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora a vida. Se você não estiver, onde eu não estiver, e a voz? A minha voz vai estar. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Um, dois, um, dois, três, vai! Doido, doido, doido. Juba também, alô JP! Tô contigo, brother! DJ Ellison. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos. Edilson Rex! Alô, mamão do Veropa! Junto com eles, o Muralha! O Muralha! É uma lenda, meu irmão. Orgulho de momento. Não levou nada. Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa. Tatuagem, tatuagem, tatuagem! E meu parceiro Bengola! Um abraço, Bengola, pra você! Manda 007. hoje você não poderia faltar de jeito nenhum. Você precisava ver ontem o Erd Bochano e Liz, o Primo Rico, e hoje é o dia do Alexandre, meu irmão. 360 HD. Alucina, minha família TJ. Joga a mão e joga a mão e grita mega. Joga a mão e joga a mão e grita mega. Edilson e Edielson, vamos lá, vamos ensinar. A onda é nova, muito, muito nova. A onda é nova, muito, muito nova. Joga o anzol e pra pegar menina. Joga o anzol e pra pegar menina. Essa aí é do tempo que as meninas subiam no cangote dos homens, né? O bagulho vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Eu era feliz e não sabia. Vai, vai. Teme, teme, teme, teme. Ô menino, ô menino, que negócio é esse, meu filho? Como é que é? Assim. Vai, Alisson! Olê, olê. Tecnomachinho. A Pan voltou. Quem gosta é o Mortadela. Rapaz, essas fotos vão deixar o Morta doidinho, doidinho, doidinho. Vem, vem, vem, vem! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim! Assim! Amanhecer todo mundo pulando, hein? Juninho e DJ Alisson do Super Pop. Eles que vão agitar no show do H. Esse é o novo H, H de fogo. Veio pra ficar e agora vai detonar. Vamos se preparar pra fazer no passinho do E o nosso amigo Binho, bola GDK Alisson. No passinho. Ele jamais poderia deixar vai no passinho. E os dias tradicionais do pop. H de fogo. Vai no passinho. E aí, bola? Passinho do H. É o patrimônio. Continua sendo Aiga de fogo. Bora diferenciar, maninho. Bora, malandro. Bora, malandro. Não, não é aquela malandro. Olha essa aqui, ó. Cheiro de perfume bom é o quê? Tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Tá na gaiola. Várias novinhas jogando. Vem, tá na gaiola. E os moleque embrasando. Vem. Prepara aí, só vou... Vai, papai! Todo sentando na gaiola. Na gaiola. Na gaiola. Sentando, sentando. Senta, senta, vai! Vai, Wellington. Vai, não para, perde ali. Tá de volta, né, brother? Bora, William. Bora, bola, Jonegá. Pra cima, bora, vai. Ai, ai, vai. Canta, canta, canta aí. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, na intenção de... Meu marinho, Cláudio, lá da TechFix. Alô, Cláudio, alô, Kish Cavanhaque, alô, é Luísa. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma. Olha aí o Ronald da Pena Miranda. Toma ela, entendeu? Valeu, Ronald. Solta a voz. Esse isso é só ligar, né, Boninho? Pro baile da gaiola. Ah, na intenção de... Tu lembra do Babau lá de Salvaterra, Lourinho. A galera do prefeito Pimentão. Toma que toma. Toma que toma. Quem veio com seu melhor amigo? Quem veio com sua melhor amiga? Abraça ele, abraça ela. Abraça, vai. Abraça ele. Abraça o amigo viado. Assim, ó. Abraça a amiga sapatão. Assim, ó. Todo mundo se abraçando. Roda. Abraça roda. O torcedor do Paysandu. Abraça o torcedor do Clube do Remo. Ué, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve a cadeira. Aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? Não entendi. Eu não entendi. Tira o pé do chão e solta, porra! E solta, porra! E solta, porra! E solta, porra! E solta, porra! Deixa eu dançar! Bahia FM! Ao vivo aqui com a gente! Beijo, Bahia FM! Deixa eu dançar! Deixa eu dançar! Puta solta, meu irmão, e aí? Quem tá com copo, levanta o copo aí. Quem tá com copo, levanta o copo aí. Cadê o copo? Quem tiver com a latinha também, pode levantar a latinha. Pode levantar o uísque também. A galera que tá afim, vai assim, ó. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Ó, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi! Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga? Solta o som, DJ Alisson! Tigre, da pa pa pa. Tigre, da pa pa pa. Tigre, da pa pa pa. Tigre, da pa pa pa pa. E o R.P. Romero, que ele tá? É de novinha querendo me dar. E o planeta, como é que ele tá? É de novinha querendo me dar. Vai. Fala aí, novinha, Primeiramente, vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E a terceira, eu quero ver as novinhas botando a mão pra cima, vai. Você conhece o Malharo? Vai! Novinha, você é uma flor, filho do cabrum se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. E agora? Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero. Xandinho, Marlon e o Ricardo, os desguiados de Salvaterra, o Ricardo do Marajó. Minha donzela, minha piscina. Clebinho da equipe Cachorro Louco, Jabaitetuba. E a sua primeira dama, Bruna, Rodinei. Você é minha donzela. Ele é Jaqueline, direto de Jabaitetuba. O Tafarel também tá aí, Jabaitetuba, Maninho. Uma flor. Só faltou a Dalva. O Gabriel! Leve o braço lá pra isso, viu? Posso deixar de abraçar meu amigo Igor no Ferenge? Ele e o Ítalo dos Pokébald! Saudade do Edilson Rex também! Alô, Edilson! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Alô, Jesus! Yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, pra GDG. Tô cheio de dinheiro, pra GDG. Baile de favela na Marconé, baile de favela na São Rafael, é baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai Elisa Maria, é baile de favela. Sabe que daí era o seu nosso amigo Amão. Não! Baile de favela. E jamais perderia essa com a gente! Baile de favela e os menor pé. E aí, irmão? Você e o Thiago da Triton! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Ellison. Tem que mostrar talento, vai. Ellison, que horas começa logo mais lá nas Defa? Vai ser tipo no Gazota. Começa a partir das 10 da manhã com o Barão Vermelho. E o Pop começa às 2 da tarde, mano! Então vamos pra cima que o bagulho vai sendo... As Defa, as Defa. Depois de acompanhar a Santinha, todo mundo já parte pra lá, viu, Juninho? Toma banho de piscina e curtir o Pop Live assim. Vai, vai, vai, vai. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O chatinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que papatão, papatão. Bora, Barruan, bora, Barruan. Tão papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão. Bora, Serginho, tem a boa, matei a boa. Papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Isso aqui tá com cara de mãe de soba, padrão do Gubi. Família Farofão, lá de Vila do Conde. Um abraço também, o pai, o Aleph, o Daniel, o Borra da Mike. O Lucas, o Urso, também o Naldo. DJ Andrezinho, o Boy, rompendo fronteira. Piranha da favela, onde é pau? Piranha da favela, onde é pau? E aí, cara de apito? Ele ao lado da primeira dama. Fazia um tempão que eu não via ele. Mas ele tá aqui com a gente. Pode crer, pode crer, pode crer. Alô, G-Mac! Agora vai! É o Pique! É o verdadeiro Furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro. Bota pressão nessa luz aí, Douglas! Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com o rabetão com cara que nos recebe no Rio de Janeiro, Juninho. Grande parceiro, o Wallace tá aí! Oi, Wallace! Ô, sol, vê se não esquece. Esse sol do Rio de Janeiro. Precisa de você. Wallace segue, sempre leva a gente. Ele é Marcela! Meu amigo Renan Miranda da Toca do Leão! Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Que assim seja, amém. Se liga, neguinho! Abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Caminho Bartone do Clube do Remo. O mundo se distrai. Quem fica, ficou. Minha família sem emoção. E aqui, mostra os cajões, olha o bordo! Meu parceiro Barruan, meu amigo Gemaqui, meu parceiro cara de api, minha amiga Luciana. Essa é a família Super Pop arrepiando. E tem um brilhando com tudo que just take my hand and hold me tight. mais um aniversário. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Toma! Tá na hora da gente Morda. Adorei esse papau aqui pra estar juntinho da gente. Meu amigo Tabaco, Missão Domingos do Gabi, ele e toda uma equipe maravilhosa. Um abraço, Tabaco, pra você. Você tem história nessa aparelhagem aqui, meu irmão. Ele abraço especial também. Meu amigo Bubu, junto com a gente. Ellison, o que você vai fazer, maninho? Bora machucar os corações agora, Juninho. Bora machucar, bora machucar. Bora machucar! Todo mundo que tá assim com o coração quase que apaixonado, aproveita que o momento é pra se apaixonar! Não, até porque tem uns caras que estão aqui ainda um pouco com vergonha de pegar a gata. Então pega na mão dela e bora pra cima! Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa e não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca, dando fora pra te ver entrando na minha vida. Uma hora ou outra, tô no status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração... Essa aí vai pro Filipine, a nossa advogada, meu irmão. Queria... Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Para o casão! Se eu tô solteiro... Para de live! Deixa no estado. É Alice Juninho, bora, garoto! Jeitinho diferente, hein? Acústica! Arrochou. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. Ellison. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. O chip. Obrigado, meu amigo Júnior da Dinave. Tô tendo aqui presente com a gente. Obrigado, Júnior! Não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. E aí, como é que... Beijando esse copo, abraçando a... Meu amigo Babau, da assessoria do prefeito Pimentel, lá de Salvaterra, já confirmando, viu, Alisson? O Círio de Salvaterra! Quem toca? Quem toca? Quem toca? Abraçando as garrafas... Te segura, bala, Jojo! Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh. Tô tentando. Obrigado, família Sem Noção! Gasolina. Obrigado mesmo! Jornada empresário também, valeu pelo carinho. Tá todo mundo aqui com a gente. Valeu! Alô, boca de peixe! E toda a galera do cantinho lá de Salvaterra, junto com o Babau, papai. Bora, Juninho, bora fazer assim, bem gostosinho, garoto. Bora, meu pop. Mexe, machuca, nas marcantes. Vai, vai. Vai ser assim na Estefa daqui a pouquinho. Amazon. Alô, Primo Rico, você é seu grande amor. O Edio Alexandro, todo mundo apaixonado no som. Da minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem, me ame. Ellison. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Meu parceiro Bubu! Olha o Aguê, Bubu, pra você, sempre juntinho. Ele, o Dudu Doidão, curtindo Super Pop Live. As imagens não mentem, papai. O Estevão dá maior valor. Vem, meu pobre! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é... Bora, meu parceiro JP! E aí, Marcelo Alimento? Chocou! Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Ellison. Sei que te perdi. Ellison. E a nossa GBS, eu sabia que hoje vocês não iam abandonar a gente. Alô, Chubi! Bora, maninho! Essa aqui a mulherada gosta, hein, Juninho? Sente só, sente só, sente só! Harrison Lemos e as boas canções. R15! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só visa a me tocar com os sem operação. Carinhos. É muita curtidão. Barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você. DJ Anderson Metralha. Vem. No cachorrinho virtual da Joeiras do Pará. Está comigo, pai. Ela comigo, vamos amanhecer? Já amanheceu! O amigo Alexandre do Palio Live também! Meu amigo Pablo Chuma, Jéssica Silva! O casal Live do Bob! Trazer você! Cadu da Bicada também, Cadu! E o nosso patrimônio oficial, Danilo Landim! William, Tânia, o Bora! É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros. E essa aqui, tu lembras da onde, hein? O bichinho da série. Quero mais, um pouco mais. Depois do amor, quero um carinho, um abraço. Me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um grande parceiro, Heron. Me leva. O Betário aqui do planeta, alô, Heron. Você não vê, não. Olha o negão do crediário, Ellison, me dá churrasqueira. Um beijo, prazer. Cara, parceiro, meu irmão, grande negão. Andar de mãos dadas. Ele não falha de jeito nenhum, todos os anos com a gente. Valeu, negão! Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. E você lembra disso do Astro Sem Noção? Lá em Luiz Domingos, o aniversário dele. E ele prometeu que tava no cine com a gente. Com toda a família. Alô, Astro Sem Noção! Parabéns, Maninho! Cachorrões também! Ellison. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. DJ Juninho. Longe de você, te juro não consigo. E a galera do Bloco Tigre, lá de Curuçá, com a gente! Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá? Meu amigo Macaco! Aí, Macaco lá da Tuna, também aqui com a gente, o Macaco! Para, Murilhaço! E me deixa confuso. Essa festa de amanhã também, Juninho? Lá na Astefa. faz lembrar também a gente das Bep. Lá em Alane Deus. Você lembra? Você lembra? Desse tempo aqui mesmo. Sente só, maninho, vai! O aniversário do Explosão, Jabuti! Já avisa pra galera que tá chegando! 22 anos de muita história pra galera! Sucesso! Vai ser no Caribe, dia 12 de novembro! Assim, assim, assim! Live. E é fantástico. O DJ Dinho e Toninho agitando a multa com o Alisson. Curtindo a mixagem que Live. Vem voltar. Live. Muito som, muita luz, toda a tribo agitada. Eu ligava e você não me escutava. Eu sofria, quase morria e você não me atendia. Vai, Marinho! Olha quem chegou ali, o Maniçoba, papai! Vou sair pra algum lugar onde Beijinho. Eu possa encontrar e aí, alguém, amor, amor. Chega de sofrer assim, você preferiu me trair. Sofrer, não vou. E aí? E quem sabe eu encontro um novo amor que me tire essa dor e me faça não lembrar o que é. É o Batistão também tá ali no beijinho. É o Igor do Manejo. Eu quero ver quem segura agora, meu irmão. O Igor do Chocabalde também. Alô, Igor. Um abraço pra você, Maninho. Eu não quero minha vida sem você. Edilson Rex, só no olhar dele, eu já sinto que ele pede essa aqui, ó. Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Pra você, tá falando, pra você, Raquel. Hoje eu vou sair, preciso ter de dia. Ellison. E o DJ Juninho, até donar no novo Super Pop. Para meu parceiro, irando, bola de neve! Posso esquecer do Vesgo, meio-dia. O anão de Marituba também tá com a gente. Alô, Thiago da Triton. Eu quero deixar você tocar, Alice, mas o negócio que a galera tá em peso, viu? Meu amigo Vernac, transporte e logística aqui em Fiesta. A Aline Barros, que não é a cantora, mas é nossa amiga. Alô, Oliveira. Aí, Jourém. Lorena, obrigado por você trazer. Só gente bonita, só gente boa. Para curtir o pop. Obrigado, meu amigo Vernac, transporte e logística. Para curtir o som. Para curtir o pop. E essa é pra vocês. Com a gente, o Kleber do Oxigênio. Entre o meu amor. Olha, Kleber! Antiga paixão, desde que ela voltou. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Qual das duas é certo pra mim? Olha essa manga aqui, ó. sei. Só vocês, vai, vai, vai. É... tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, vai. Todo mundo bicho embala, joelhas no Pará. Só não vem o Balsa, mas o Gabriel Costa, o Davi Almeida. Tá aqui com a gente também. Um abraço, Max e o Salim. Costa Oliveira, o DJ Caio Santos. Também aqui com a gente, meu amigo Bartone, toda a galera da GDS aqui presente, hoje classificados em primeiro lugar. Alô, Bartone! Desculpa. É o CD gravado do Zé da Joia. O que me fez chorar? CD, CD! É o presente do Pezão! Vem! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bate na palminha da mão do Vino, bate na palminha, bate! Bate, vai! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. Segura mais alto agora! Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate. Mais alto, põe o G-Mac pra endoidar agora, vai! Palma da mão, eu já tô avisando que não tenho namorada. Já estão na fita, é? As molecas já estão na fita. As... Eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Fala, japonês! Tem que ficar. É o japa do churrasquinho, do churrasquinho. Vem, vai! Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Mistura tudo agora, gente. Vai. vai fumando e vai bebendo. Bora, Robin! Vem e vai fumando. Bora, Robin, gol! Vem e vai bebendo, vai bebendo. Bora, pressão! E a pressão vai aumentando. Bora, Edlive! Vai aumentando e a pressão vai aumentando. Bora aí, gol, bora aí, gol, bora aí, gol! Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Aumenta, Robin, gol! Explode o bagulho! Ele vai tranquilo pro Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza. É o voo, né, Robinho? Orlando. Olha essa música, olha esse som, olha esse som, olha esse som, olha! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que? Fala que é Duna Bicada! Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Fala, Lorena! Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Cadê esse gordinho danado, rapaz? Quem é Mauro? Aê, Mauro! Eduardo da Nike. Barraram o aniversário dele hoje. Mas, Mauro, não te preocupa que esse aniversário vai rolar. Pode botar fé, meu irmão. Porque quando o povo quer, não tem quem tire, meu irmão. É o Águia de Fogo.